08, chama agora o controle 1 do 9.8, senhor, bom voo. 9.8, boa noite, melhor. Controle voo 9.6, boa noite. Contato na decolagem, saída 350, saída da PUCA. 350, saída da PUCA, boa 9.6. Portugal 158, clear direct to J-Beach position, fly restricted flight level 330. Position direct to J-Beach and stop climate level 330, Air Portugal 158. Muito obrigado, senhor. Gol no 71408, pushback acionamento. Livre, senhor, chame táxi no 714. Chama na táxi no 714. Portugal 158, call now Recife 12685, backup 12545. Changing over 12685, backup 12545. Boa noite, obrigado. Boa. Uno 6, 6606, chame Recife, 12685, alternativa 12545. 6685, alterno 2545, obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. Gol no 896, posição 07, puxa acionar. Sim, senhor, autorizado acionamento na posição, aguardando push no 896. Livre acionar, aguardando push 896. No 896, enquadração com a equipe solo, após a passagem do banco da companhia retaguarda, em direção ao ponto espero, a nave estava no 08, já está próximo a pedir o táxi. O senhor tem autorizado pushback, chame táxi no 896. Estimativa após a passagem da companhia, autorizado táxi 896, gol. Para o táxi, 121, 12h40, alterna Recife, 121 na borda. 121, 12h40, Recife, confirma? Afirmo. Roberto, o senhor táxi aprovado até o ponto espera pistão 0, QNH, 1015. Chame pronto para decolagem, ponto espera pistão 0, gol no 714. Leve táxi, ponto espera 0, reportará 1714. 4, ponto de espera da 1-0. Bono 7-4, autorizando alinhar e decolar, pistão 0. Vento agora de 180 graus, 07 nós. A mira decola da 1-0, 7-4. Bono 7-4, decolado 2-1, chama agora o controle em Salvador em 1-9-8, senhor, bom voo. 1-9-8, obrigado, boa noite. Agora tá com o Bono 896, 1-5-7 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Boa noite, identifique-se ao vigilante da Radar, nível 350, confirme seu número máximo. Quanto foi a decolagem? Quanto foi a pista no 0, gol no 896? Pátio, Juliette, Alfa, repassará na espera, pronto, 896. Controle Salvador, boa noite, gol 17, 14, sair da PUCA. Fala, Juliette, 1714, contato na decolagem, suba 230, sai da PUCA. Boa noite, 230, 1714. O 0, confirme seu número máximo. A próxima espera da 1-6, foi 1-0, 8-9-6. Boa noite. 29.000, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Vento agora de ano, Celsius 0 graus, 089. A gente decola no 089.000 agora. Sete no 4, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, obrigado, boa noite. Boa. Decolando os 25, chame agora o controle 19.8, senhor bom voo. 19.8, bom trabalho, senhor. Controle, bom dia, 896 da Gol. Bom dia, Gol no 896, contato na decolagem, suba o 330, C da PUCA. 330 na PUCA, 896 Gol. Tá tranquilo. E identifique seu pedido na Serradar, nível 390, 32, 36. 0768. X-ray uniform 151, contact engine center frequency 126.85, secondary 12545. Noite 96, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2085-2545, Gondor 896, boa noite, obrigado. Boa. Área, com eles, pegando mais.